fui te amando meio assim, sem perceber. Me entreguei de corpo e alma pra você. O coração é quem decide, quem junta. Bateu forte quando viu você me olhar. Até mesmo as estrelas lá do céu. Sabe o quanto eu preciso de você. Eu dormi teu sonho e acordei assim, com você pulsando forte bem aqui dentro de mim. Me entreguei de corpo e alma pra você. O coração é quem decide, quem junta. Bateu forte quando viu você me olhar. Até mesmo as estrelas lá do céu. Sabe o quanto eu preciso de você. Eu dormi teu sonho e acordei assim, com você pulsando forte bem aqui dentro de mim. O amor que foi plantado já criou raiz. Você nem sabe, mas você só nasceu me fazer feliz. Porque eu te amo, não vivo sem você. Eu te amo, nós somos carne e unha. Te amo, como é que eu posso te perder? Se a minha metade é você. Não vivo sem você. Eu te amo, nós somos carne e unha. Te amo, como é que eu posso te perder? Te